Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Bom dia, este é o Antena News. Dia D. PEC 4 vai hoje ao Parlamento e pode ser chumbado. Se Sócrates cumprir com o que disse, o governo pode cair já hoje. NATO passará a assumir a intervenção militar na Líbia. Estados Unidos, França e Inglaterra chegaram a acordo, numa altura em que a Alemanha começa a recuar na Líbia. Ao mesmo tempo, um outro caça norte-americano despenhou-se, mas os tripulantes sobreviveram. Gaddafi apareceu ontem em Trípoli. Num discurso ao canal estatal de televisão, Gaddafi diz que sairá vitorioso desta batalha e que não se vai render. Fontes não oficiais vão já avançando com a notícia de que Muammar Gaddafi estará a ser ajudado por outros países, não só em termos de armamento, mas também num cada vez mais provável abrigo ao ditador líbio. Confirma-se. Água radioativa já chegou a Tóquio. Já não havia dúvidas de que a água nas províncias cercanas a Fukushima estaria contaminada com material radioativo. Dúvidas também não havia de que as correntes marítimas poderiam levar a contaminação até outros países. E não é de todo com surpresa, mas sim com muita preocupação, que o governo japonês começou a desaconselhar o consumo de água proveniente de Tóquio, sobretudo para crianças até aos 3 anos de idade. Nestes casos, o governo nipónico afirma mesmo que água contaminada com material radioativo ingerida pode ser letal. A iPad 2 chega a Portugal no próximo dia 25 de março, sexta-feira. www.pornografia.xxx.xxx. Este é o novo domínio que, a partir de hoje, pode ser utilizado por sites pornográficos. O domínio foi finalmente aprovado após vários anos de discussão sobre o assunto. A criação do domínio .xxx visa tornar mais seguros os sites com este género de conteúdos e distribuir de melhor forma o tipo de conteúdos que estes sites abordam. Atualmente, muitos sites pornográficos estão sob domínios .com, comercial, ou .org, organizações. China está a bloquear o acesso ao Gmail. A acusação foi feita pela própria Google. A notícia foi avançada pela Associated Press em Pequim, e o governo de Pequim já desmentiu as afirmações da gigante norte-americana. É inaceitável a acusação, diz o governo chinês. Mas a gigante das pesquisas a nível mundial é perentória em afirmar que a China está a dificultar deliberadamente o acesso ao serviço de e-mail da Google, o Gmail. Depois de no Médio Oriente, este serviço ter sido um dos mais utilizados pelos revoltosos. Afirma também a Google que este bloqueio está relacionado com um crescendo de repressão que se tem vindo a sentir no país, no que toca ao acesso à internet. O Antena News termina hoje por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem lugar hoje à noite, às 20h, no Desporto Antena.